333, só mais um instante para o combustível aqui em acionamento. Temos uma TR e uma rebosa tem uma TR, está deixando pelo pátio. Guardando, Golo 333. Identifica a chegada bomba, desça para 4.003, ajuste na 0.04. Identificou, desça para 4.000, 0.04, 7.857. Pode aproximar, não é? 7.857. Livre. Livre, pelo. 1.3, livre direito, chame solo em 1.21, decimal 9. 1.219, vai chamar o chaneme aí a... Salvador, Xané 63 no 5, livre o táxi. Xané 63 no 5, livre o táxi, via Alfa Juliette. O portão é o 08. Via Alfa Juliette, portão 08, Xané 63. Ali mantém no zero. Ali mantém na 10-3383. Whisky and Uniform, complexo final, extrema torre, 1895. 1895, Uniform. Torre Salvador, Papatango, Whisky and Uniform. Papatango, Whisky and Uniform, reporte no externo, baixado, travado, ajuste no 014. Chamará no externo, ajuste no 014, baixado, checado. A intenção de pouso é a 17, ok? Quando possível, já propõe e prossegue para a base direita 17. Whisky, Yang Uniform, reporte para o cancelamento do plano. Cancelando a presença, senhor. Cancelado aos 15, reporte na final da 17, Whisky, Yang Uniform. Chamará a final 17, Whisky, Yang Uniform. Então, 3605, decolado aos 16, chame controle 120, decimal 8. 208. Salvador, trip 5490, ponto de espera pronto. Trip 5490, mantenha o ponto de espera. Bem. Então, 3283, vento no 50 graus, 079, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem no zero, 3283. Thank you. Controle, Salvador, Índia 90 Alfa, solicita 1-9-6. Autorizado, meu pai, Índia 90 Alfa. Autorizado, 1-9-6, graças a Deus. 1-9-2 a bordo, 0402, da alternativa, Gabriel. Gente, vano 333, livro táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Autorizado a decolagem pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Estou em Salvador, voo 1-3-3-3, pronto, no quantidade. Voo 1-3-3-3, após rolagem do ATR da Trip, a Lima repetição 0. Tristan 3605, câmbio centro Recife, 13325. Recife 13325, obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Receptor localizador, o F-557. F-557, completo sinal, semi torre, 1895. Chamada final 1845, web 9545, 557. 1185. 95F-557. 5857, final ILS da 10. F-5857, com a reporte baixar travado, ajuste no 014. Abaixar travado no 014, F-5857. Fogo 1-3-3, decolador 23, chame controle 1-2-0-8. 208, grato, gol 333. Sabe 5857, vento 150 graus, 0 mais, livre pouso, piscina 0. Livre pouso, F5857. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, transição Aru. O controle 120.8 aciona 5136. Aparecendo a linha 350 para Recife, com a 10 curva à esquerda, Puca Aru. F-5858, 1-2-0-8, controle, 1-3-6, transponder, 1-2-4-2. 5-1-3-6 no transponder, remota 1-2, chama pronto para posicionamento, 1-1-4-2. 4-2. Boeing na final, autorizado a alinhar e manter pista no zero. É, quando o porto do Boeing ali mantém na 10-32 também. Missão no 7. Correção, já passará 3 milhas no 7. Gente, de 9 graus, eu ajusto no 0 no 4, reporte 3 milhas no 7. Já passará 3 milhas, de 9 graus. Autorizado, azul 4, 1 no meio. GP 5490, request if possible, heading direct to Petrolina. Stand by. Ok, obrigado. 5857. Tava só melhorando, gente, 5857, levou na sua escuta. Confirme. Web, 5857, levou na sua escuta. 5857, táxi Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa Juliette, portão 05, web, 5857. Pare descendo 060, chegada 360. Trip 5490, fly direct Petrolina. Thank you, heading direct Petrolina, trip 5490. Pan

Doutor Mike Quebec, mantém as condições visuais, que na gama 014, reporta através de Paris. Gol 1333, estamos no centro Recife, 13325, alterne 1339. 3325, gol 1333. Uma 648, boa tarde, chegada a Mari, desça para mim, de voo 070 na Mari, 1072. Controle azul, 4196, autoriza high speed? Livre, azul 4196. Obrigado, tá com o nome. Autorizado o Backtrack até o Pat 4, ao no solo aos 3-2. Autorizando o Backtrack, ideal, Alfa Graça. Alfa azul 4116, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento ILS, reposto estabilizado. 2000 no 014, autorizado ILS 4116. Oceané 6326, desça para nível de voo 050. Autorizado táxi, reposto no hotel. Oxané 6326, desça para nível de voo 050. 050, Oxané 6326. Gol no 648, desça para nível de voo 060. 060, 648. Country 154, might arrive at the 10 flight level 070. Therefore, might arrive at the 10 flight level 0705. Gol no 648, confirme velocidade indicada. 203 nós, confirme. Prosseguir a chanela 63. Confirmo o controle, gol 1648. 2709 indicado. Sim, de graça. Oceané 6326, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 014, 3000, Oceané 6326. Oceané 6326, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Cliente no 014, 3000, Oceané 6326. Guarulhos 360 no 0, curva direita, é o Leda Bridge, a pessoa no meio, BHZ, conforme, 5143208. Filme nível autorizado, acionamento 3105. 360. Está correto, um pronto, puxa, vai de acionamento no portão 08. Valeu. Autorizado, cruzamento da 1028, Delta, chamante da Juliette. Country 154, maintain my arrival, number 4 to land. Roger that, come 3154. Trip 5490, contact Recife now, 125.45. Recife now, 125.45. Boa tarde, controle, eu tanto resumo a 2, gente da Lima, cruza 2, tempo. TAM 3192, chegada a Mari, desça para nível de voo 080, reduza para 2509. 150, 080, gente, volta 3192. Azul 4196, complexo final do procedimento LS, AMI torre na frequência 118.95. 118.95, 4196. Se decola da 17 ou da 10? Boa tarde, 4116, passou sim para a baixada do trabalho. Azul 4116, o vento 140 graus com 129, tem livre pouso, pista 10, tráfego já avistado. Livre pouso na 04116. Chamar Quebec, chame torre na frequência 118.95. 10 via Juliette. Parte 1, Índia Alfa no ponto de ferro, vai chamar a torre em 118.95, ajuste no 014. Pulso Vitor, Mike Quebec. Final não está autorizado, é ponto final 2 milhas, então Mike Quebec. 125.45, alterna 126.85. 3206, bom, boa tarde. Boa tarde. Papatango, Romeu, Golf e Vitor. Chegada a Mari, desça para nível de voo. Mantenha nível de voo 090. Torre, 11895. Uma 09, alinhar e manter. Cabeceirão no zero. Mike Quebec, autorizado pouso, pista 17, o vento 120 graus, 12 nós. Autorizado pouso 17, Azul 41, 16, sol aos 39, libera a direita e chama 121, 19 sol. 219 é direita, 4116. Visita o limite radial 255 do VOS, Salvador. Salvador, azul 4196, abriu na Alfa. 4196, tem que se enviar para o reportante de Juliette. Alfa 37, 4196. Bate aqui 060, 642. O no 648 desça para 2000 pés, ajuste no 04. 2000 com 10 no 4, no 643. Retângulo, prossiga. São 3154, desça para 3000 pés, ajuste no 04. Santa Maria Barreiros, avisado 360, de volta 17, primeira curva à esquerda, Momo, Córdoba, pós direto, controle 208 e transporte 5124. O Chané 6326, complete sinal do procedimento LS, chama em torno na frequência 118.95. Ok, com a torre agora, 118.3. 118.95, Oxané 6325. 95, obrigado. Patrulha 109, decola, perfil da Lotar. 109, contato radar, saída Lotar, submantenha 090. Lotar, sua mantenha 090. Direto não. Golf,